Patanguí, Yankee Uniforme, desça para 2000, ajuste no 0 no 2, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 2012, chamará estabilizado. Captando localizador Whisky. Whisky Yankee Uniforme, Torre 1, 18, decimal 95. 95, então. Torre Whisky Uniforme, localizador completamente visual. Skank Uniforme, continua a aproximação, aguardando a trilha só de pouso. Após o cancelamento, prosseguir para a base para 17. Gente, está presente, estão autorizados base para 17, o ajuste no 0 no 1. Reporta no final da pista no 7. Agora o final no 7, o Skank Uniforme. final baixado checado, Whisky Uniform. Whisky Uniform, livre pouso, posição no 7, vento calmo. Uniform, livre pouso no 7. Gol 961, informação Golf, Guarulhos, autorizado nível 360, envia peso 1-0 até Taubaté. Decola da 1-0 com curva direita, perfil da saída da El, Leda, Motiva. Controle em 1-2-0, decimal 8 e transponder 5-4-0-7. Gol 961 correto, portão 1-0, chama o Trump, espere o funcionamento. no 161 no autorizado, reporte táxi. Pronto para o táxi, o 1161, com 62 a bordo, 3,55, de autonomia zero galeão. Dono 161, táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no zero, 111, bom voo. Pátio 1, via ponto espera, 118, 101. Gol 1161, passando a 1-0 do Lopes. Gol 1161, livre a linha de colapso 1-0, vento calmo. A linha de colapso 1-0, monoplano. Decolou 31, controle agora em 1208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, muito bom dia, é o gol 1161. Bom dia, gol 1161, contato radar na decolagem, sobe Martins, voo 3-0, via CGVR. Mativo. Via Dael, para 360, solicita gol final, nível 400. Faz instante. Ok, obrigado. O 1161 está autorizado em nível de voo 400. Autorizado 400 como sinal. O 1161, obrigado. 161, chama agora o centro, frequência é 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, convolvo. 161, chama agora o centro 1251, alterna 13325, obrigado, bom trabalho. Santo Salvador. Aqui é o Gol, Gol Frota Quebec. Siga. Bom dia, tudo bem? A gente está pedindo a sugestão de reboque da posição 12 do Pátio Uno para a Ponte 10 do Pátio Uno. Autorizado, reporta no término, confirmando Golf Mike Quebec. Golf Oscar Quebec. Gente, Golf Oscar Quebec, reporte ao término. Ok, obrigado.